0 na escola da pista 17 com curva à esquerda, saída Pulca, transição Zumbi. Transponder 5530, controle 119.8. 5627, decolado ao 1800, chame controle 119.8. 198. Controle de Salvador, trip 5627. 5627, saída Conde, contato radar vigilância, seguido 5627. Possível, voo direto Conde, trip 5627. Passare 2231, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 1895, obrigado. Luiz Nova Conde, trip 5627. E Conde, tá livre. Conde, obrigado. Descansando o quilo corrigindo, a saída é a Conde. E decola da 17 com curva esquerda. 2231. Passaredo 2231, boa tarde, o ajuste no 010, é o segundo para pouso, aeronave que precede é uma Airbus da TAM, para pouso na 10. Reporte baixado, travado, aguardando que está livre. Você se reportará. Confirme quem chama o solo. Catango Kilo, reporte para o táxi. Acho que eu não vejo né, com um minuto da cópia. Informa o parte que se encontra. Chame solo em 1219. 219, boa. 1198, posição 3. 418, condenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizado, chama o táxi 419. Solo, muito boa tarde, 3144 da Tana, sem escuta. 3144, autorizado táxi via Alfa e Juliette para remota, correção para posição 11. Alfa Juliette com 11. Alfa Salvador, o gol no 077. Confirma a saída pro Galeão. Pelo 077, confirme rota. O 0 com 5, confirma. Vento 090 graus com 15 nós, o passaredo 2231 tem livre pouso 10. Livre pouso na baixada checada, vento 90 com 15, obrigado. Na frequência 1251, alterne 13395. Trip 5241 no controle. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 1251, 1075, desça para 2000 pés, ajuste no 010, autorizado a final ILS, é posso estabilizar. Ok, descendo para 2000, aí pode estar estabilizado, 075, tá bom, boa. Então, que autorizado a ingressão ao teste, reporte alinhado e pronto. Passaria 2231 no solo 04, livre direito, chame solo em 1219. Solo 21922231. 13395. 251 no antena 3395, a chanela 6327, boa. 4118 para o táxi, 104 Galeão com 3 litros. Autorizado táxi até o ponto de espera. Via Índia Alfa no ponto de espera, chame torre, frequência 118 decimal 95, altímetro 1000. 1000, 3 táxi. Salvador, passaria 2231. Passaria 2231, autorizado táxi via Alfa, Juliette até remoto 14. Alfa, Juliette até 14, passaria 2231. Salvador. Boa tarde, eu tinha 6314, centro da Quebec, autorização Petrolina. 6314, número 2, para cópia, aguarde. Acho que o nome é Maranhão, pronto, cópia. 230, gentileza. 400 via UFS, Zulu 17 após Formosa, após direto Brasília. Decola da pista 17 com curva direita, saída Abbott. Transição Elefa, o transponder é 5036 e o controle 119.8. Salvador é o 4118. Azul 4118, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 162. Decola 10, 4118. Meu nome é Mereco, confirme pessoas a bordo. Tente, acho que o nome é Mereco, para acionamento de táxi, chame torre, frequência 1-noite, decimal 95, altímetro 1-0-1-0. 1-0-7-5, estabilizou na 1-0. Voo no 075, teto final, chame torre 1-1-8-9-5. 18-95, camarada, muito obrigado, senhor. Cena 6314 no escudo do sol. 6314 na escuta. 6314 autorizado Salvador para Petrolina via Upezulu 20. Nível autorizado é o 340, decola da pista 10 com curva à esquerda. Sai da Momo após Flock. Transponder 5027, controle 199 decimal 8. Boa estado, ajuste no 0, 1 no 0, continua aproximação aguardando pista livre. A nave que está rolando na pista 1 no 0, é um Embraer da... Você vai aguardar essa pista, o 0 vai por favor. Pode chutar um quilo da cola de imediato, 1 no 7. O vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 7 mais, o pode chutar um quilo livre decolagem. Afirmo, Arbor, transição Elefa. Acho que o nome é Mereco. Salvador, boa tarde, tá 31145. 6918, informação Quebec. Azul 6918, aciona a indicação, autorizada a cheia da Mari, desça para o nível de voo 050, voe na Proximari. Mari autorizado, voa Proximari, desce nível 080. 050 azul 6918. É o 380, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, transponder 5024, controle 119.8. Boa, 119.8, pega o quilo. 0, via Pesulu no 0, decolagem pistão no 0 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, transponder 5024, controle 119.8, posição 4, decisão 3145. 3145, contingimento correto, reporte para o seu posicionamento. 3145. Mantenha nível de voo 070. Afirmativo, na saída, acelerar 070 na saída Kombi. O Oscar do Tango Kilo. Oscar Tanguquilo, mantenha a proa até 3 mil pés. Afirmativo, mantenha a proa até 3 mil, Tanguquilo. Tapatango, Oscar Tanguquilo, reação uma navegação, vou na proa de Conde, subindo para o nível de voo 070. Afirmativo. Subindo para o nível de voo 070 da proa de Conde. Luna 075 no solo, Luna 1 no nível direito, chame solo em 1-2-19. 2-19, chamada. Boa, 075, autorizado táxi de Alfa Juliette para o GIT 01. E Alfa Juliette, dá para o 01. Azul 6918, após o ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste 10. 10, autorizado a final ILS, após estabilizado. Pode estar, né? Para 2 mil pés. 5, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera. No meio chamará 2, frequência 1-8-19, 5, altímetro 1-0-10. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera, 1-2-9-5. 3155, confirme alternativa e autonomia? 4:15, alterna Galeão. E você pega o PR desse daqui, 0 frequência livre para a coordenação. Salvador, voo 9-3. Informação, CETEC para Copa. Confirmo quem chamou, Sol? O voo no 399. Voo no 399. Aguarde um minuto para a Copa. Aguardado, voo no 399. 351-1-3395, azul 4118. Voa 399 na escuta do som? Voa 399 na escuta. Voa 399, a informação em curso é Quebec. Está pronto a cópia? Afirma, ciente da Quebec. Voa 399, autorizado Salvador para Congonhas, São Paulo. Via Upper Zulu 16, após repouso com rota prevista no plano de voo. Nível autorizado é o 360, decola pistão 10, com primeira curva direita, saída da ELD da Bridge. Em Bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder 5044, controle 199 de sua 8. Autorizado São Paulo Congonhas, 360, decola da pista 10, com curva direita, a saída da EL. Leda por após apresentou 16, responder 5044, controle 1198, voo 399. Voo 399, saída prevista da EL Leda Bridge, confirme? Da EL Leda Bridge. 399, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Trabalhar para puxar acionamento, voo 399. Confirme quem chamou o solo, recebeu baixo. Na escuta do solo. No 077, na escuta do solo. Solo Salvador, 832, 17, autorização confirmada. 3217, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Salvador para Confins via Upper Zulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder 5041 no controle 119-8. Autorizado com o FINS, nível 360, Pesulu 16, decola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge, 504, construção do ponto, 19.8, contato, 32.5. 3217, protegimento correto, reporte pronto para puxar essa nave. Puxa. 1895, azul, 69. 35627, serviço radar terminado 64 milhas nordeste do VR de Salvador, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Firmada para o 3217? 1077. 6998, estabilizado e ele é pista 10. Azul 6998, tráfego avistado, check trem de pouso 10, vento 100 graus e no 5 nós. Esposo está embaixo travado, azul 6998. Uma boa tarde, Tan 3155, ponto 3090, pronto. Tan 3155, visual com o Embraer da Azul na final da 1-0. Bem, Matheus. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceiro 1-0. Após a Azul, a linha mantém 1-0, Tan 3155. Romeu Lima, prossiga. Salvador, o gol 1077. Se a gente tem informação, repete a autorização para Rio, Galeão. 1077, informação que é bem. Confere, pronto, cópia. 1077, autorizado Salvador para Galeão, via o peso 1-0, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5-0, controle 1-9-8. Autorizado Galeão, disponível 360, na peso 1-0, rota conforme plano, decola da pista 1-0 com curva à direita, na saída da Euleda bridge. Transponder 5050, controle 1-9-8, gol 1077. 1077, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Reporta para puxar acionamento, portão 9, gol 1077. Azul 6918 no solo 23, nível direito chame solo em 1 ou 21 nesse manual. 29 na direita, azul 6918. 3155, vento 0190 graus, 159, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, são 3155. Leste que 08, azul 6918. Sapatango, Whisky, Anquitango, desça para 2000 pés, ajuste 1-0. 1-0 autorizado a sinal ILS, aposta estabilizada. Zona 55, decolada 225, chame controle em 1-9-8. 119-8, muito obrigado. Boa tarde. Boa. Controle de Salvador, boa tarde. Eu tá 3155, decolando, se escuta. Tá, 3155, contato radar, saída da El, sob manter a nível de voo 340. Ok, 340, subindo, podemos aprovar direto da Elma? Autorizado da Elma, 315. 55, obrigado. Solo Salvador, Oceanair 6314, puxa acionamento na 15. Oceanair 6314, aguarde um minuto para puxa acionamento. Escuta. Passarelo 2231, informação em curso aqui é Quebec, pronto, cópia. Passarelo 2231, autorizado Salvador para barreiras, nível autorizado é o 180, decola pistão 10 com curva à esquerda, saída Momo, VATAP, responder 5051, controle 119 decimal 8. Autorizado barreira. Passarelo 2231, no cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Para posicionamento, eu desci. 6314, livre puxa acionamento, reporte para táxi. A livre puxa vai chamar para táxi, 6314. Taxi Oceanair 643, alterna Salvador,